Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A casa comercial de Frederico Treptow. No futuro, Frederico Treptow, juntamente com outros imigrantes, trabalhariam incansavelmente para a construção da Igreja Evangélica da Colônia Santo Ângelo Agudo. Como que, ouvindo um chamado do alto, passou a dedicar-se ao comércio. No ano de 1863, começou no seu próprio lote colonial a trabalhar no ramo do comércio. A venda não passava de 4 paredes de barro tramadas com barrotes de madeira e 2 janelas laterais e uma no fundo, além da porta de entrada. Parecia impossível que aquele menino que não se adaptou à lavoura pudesse obter alguma coisa na vida. Adquiriu com suas escassas economias, com a venda do feijão e da banha em Cachoeira, alguns metros de tecidos. Já na época, realizava o difícil transporte das mercadorias com a primeira carroça da região. Com o tempo, obteve parelhas de cavalos capazes de levá-lo pelas estradas da colônia até Cachoeira do Sul, tarefa considerada por alguns como impossível. Com o tempo, passou a vender a produção agrícola dos imigrantes em Cachoeira com a ajuda de barqueiros que desciam o rio até o porto e de lá descarregavam a produção em carroças. Voltavam a remo com extrema dificuldade. Não podiam carregar muita coisa na volta. Na década de 1860, a linha Teutônia havia atingido um nível muito grande de desenvolvimento e o esperto comerciante Frederico se aproveitava da situação para aumentar os seus lucros com a compra e venda de feijão e banha. Os negócios aumentavam e Frederico teve que melhorar a sua venda e construir um depósito para armazenar a produção nos galpões situados ao lado de sua antiga venda. Mas a necessidade da legalização de sua empreitada comercial foi exigida pelas autoridades fiscais da colônia, pagamento de impostos exigido principalmente pelo barão von Calden. Isso obriga Frederico Treptow a organizar legalmente a sua atividade comercial e em 1869 fundou a empresa Frederico Treptow Colonial Warengeschäft.